Salvador. Bom dia, eu sou o 3804, com a 3804, controle Salvador, chame identificação, desça para o nível 050, o ajuste 10018, inicie redução, 240 nós, foi TAP. Autorizar táxi até o ponto de espera, parte 1 no Índia, Condola, torre 118, destino 95, ajuste ao time, 1-0-8, segue a retaguarda do Airbus da companhia. 2-1-3, Índia, Condola, 295. Bom, aqui estão aqui na próxima da Índia, acho que não tem nenhuma da companhia. Não confiei. Táxi 6254, 155, 340, Guarulhos. 6213, contigo as informações, 340, 104, Guarulhos. É o 6254. 6254, 340, Guarulhos, confirma a vez? 6213, 116. Livre táxi até o ponto de espera, parte 1 no Índia, quando lá a torre. 118, decimal 95, ajuste de altímetro 908. Parte ainda, decimal 95, 254. Voo 2067, após a passagem do Airbus da Avianca Caldo, autorizado, puxo no 08. 2067, autorizado. Azul 4076, controle Salvador, acima identificação, terça via chegada a Mari para o nível de voo 060, ajuste de altímetro no 08. Via Mari para o 060, com ajuste 10018, azul. Oi, Salvador, Xandé 6213, onde espera pronto? Gente, linha decola sem parada? Afirmo. Linha decola dono 0, vento 130 graus, como 0 não. Linha decola no 0, 6213. Entre o Copatango Oscar Bravo Eco, contato radar, agora 62 milhas noroeste de Salvador, está autorizada a chegada mancha, no ideal descida, altímetro no 018. Autorizado o Pro de Amão para a chegada a mão, Copatango Oscar Bravo Eco. Controle Fox Charlie Charlie está estabilizado e aliás da 1-0. Papá, Fox Charlie Charlie, chama agora a torre 118, decimal 95. 1895, Fox Charlie Charlie. Azul 2771 está autorizado a final do procedimento LS com o Y no 0, desce para 2.000 pés, altímetro no 018, reporte estabilizado. 2.000, autorizado LS, reportar estabilizado 2771. Passarei 2230, controle Salvador, acima identificação, dessa via chegada a mão, para o nível de voo 100. Ajuste altímetro no 018. 2-0-0, fechamento correto, azul, passarei 2-2-3-0. Ano 3804, desça para 3 de um pé, altímetro no 08, está livre da restrição vertical em ETAP. Livre da restrição em ETAP, 3 de um pé, no 08, no salto, está 3204. 067-170, 170 a bordo, 340, nível Galeão, 4 horas e 10. Autorizar táxi até o ponto de espera, passo no Inter, quando lá, torre 118, decimal 95, ajuste de altímetro no 08. 18, ajuste a partir do presente momento, segue via Pátio Índia, 1895, 2067. Da El Transição Irume para um nível de voo 360. Da El Irume 360, 6213, Machado, da El, está presente? Prezado, direto da El, Achané, 6213. É, não, por favor, obrigado. Charlie Charlie, solo aos 4-3, livre à direita, solo 1-2, vamos decimal 9. A direita, decimal 9, solo chão. Controle na 3804. Pode estar, pode olhar reduzido, Serra Vitor 366. A 3804 está autorizada após entrar para o Serra Vitor 366, confirmando o FLS 73. Deseja outro? A intenção seria executar o uísque da 3804. Após o TAP, vou ir na produção Serra Vitor 366, desça para 2.500 pés, altímetro no 018, está autorizado a final do procedimento LS, Whisky, pistão no 0. Reduz a velocidade 2209. Reduzindo no TAP 3804, e voar no 366 após o TAP, 2.500 em descida, TAP 3076. Zul 4076, desça para 3.000 pés, altímetro no 018. 3.000, 4.0, 4.0, 7.000. Patango Oscar, Bravo Eco, descido. Patango Oscar, Bravo Eco, descido via chegada a mão para o nível de voo 050. Amar 050, Bravo Eco. Estabilizado, Azul 2771. Azul 2771, chama agora a torre 118, decimal 95. Azul 2771, chama agora a torre 118, decimal 95. 1895, 2771. Soma 400 pés no eixo de decolagem, um pronto espaço. Gente, à direita ou à esquerda? Esquerda. Ligeiramente à esquerda, no eixo. Grato. Oi, boa tarde, Azul 2771. Agora, uma milha de externo. A gente continua para cima, só aguarde pista livre. Tente aguardar. M254, contato radar na decolagem, para o nível 360, via saída da El Transição, que deve. Da El Transição, que deve, 6254, 360. Papa, Papa, Hotel Sierra Charlie, controle. Vento no 40 graus com 7 nós. Ok, Inca, está autorizado ou aguardo 2067? Autorizado. Ok, decolando 2067. Papel, Papa, Papa, Sierra Charlie, confirme o transporte estacionado, pessoas a bordo. Papa, Papa, Hotel Sierra Charlie, confirma POB e... POB e... a posição quanto no momento? Copiado 05, Papa, Papa, Hotel Sierra Charlie, o transporte estacionado. Papa, Papa, Hotel Sierra Charlie, mantenha condições de mais. Reporte através de Paris. Bem, chame na Quebec. Graus com 8 nós, altímetro 10 no 8, livre pouso na 10. Pouso autorizado, azul 2771. 2067, decolado aos 47, observou os pássaros? Negativo. Muito grato, controle 120 decimal 8, bom voo. Gente, obrigado. 1098, 2230. Controle, gol 12067, bom, boa tarde. Bom, 2067, boa tarde. Contato radar na decolagem, suba via saída da El Transmissão Módula para o nível de voo 340. 340 no perfil, gol 2067, quando possível da El. Passe. Azul 4076 está autorizado a final do transferimento LS que foi deixando 0, desça para 2 no PEN, voltímetro no 0 no 8, reporte estabilizado. Autorizado de LS X-Ray. 02, 60 para 2, não reportar. Azul 20, gol 2067. Gol 2067, mantém o perfil da saída, já temos tráfego Airbus 319 na, no mesmo perfil da saída da El. Ciente, mantém perfil, 2067. Então 38047 está estabilizado? Estabilizado, senhor. Estamos agora a torre 118, decimal 95. 1895, senhor. Obrigado, até amanhã. Oxanai 6213, chama agora o centro Recife 125.1, Alberto 133.95. 251-3395-62-3. Passarei do 2230, após toque, desça para 2.500, está autorizado ao final do procedimento LS X-Ray, pistão no zero, reporte estabilizado. Para 2000, reportará a estrada no 10, 0230. 771 no solo aos 49, livre à direita no 219. Livrando à direita 219, azul 2771. Solo Salvador, azul 2771, livrou na Delta. Azul 2771 no pátio, 3V aqui, posição 4 limpo. Sente, quilo, pátio 3, 4 limpo. Boa tarde, na identificação de sua via chegada é Mário para um nível de voo 060. Ajuste o altímetro no 08. Se a chegada aguarda autorização, são 3144. E o azul 4076 estabilizado no ILS da 10. Azul 4076, chama agora a torre 118, decimal 9. 18, passe. Papá, Papá, Hotel Serra Charlie, acione o código transponder 0227. 4076 estabilizado no ILS, reportará quando contra embaixada. 4076, continue a aproximação, agora a motorização de pouso. 76. Boa tarde, Papa Romeu Delta, Papa Fox, uma informação mais. Papa Romeu Delta, Papa Fox, controle Salvador, acende identificação, deixa ver a chegada ponto, para o nível de voo 050. Ajuste altímetro no 098. Guia Bonfa 050, autorizado, dado para a Papai. 76 tem livre pouso, pistão no 0, vento no 70 graus, com 89. 104076. Tan 3144, desça para 3.10, altímetro no 08, apresente o direto Duna. 08, 3204, táxi Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, antes da Juliette, reporte Tan 3204. 251-3395. 04, Ciente, Juliette 03. Juliette 03, 3204. 07. Patango, Oscar, Bravo, Eco, desça para 4.000 pés, reparação para sequenciamento, curva à esquerda para o 070, limite para essa prova. 1-0-1. Esquerda 070. Confira o quadro ali. Desconsidere o Oscar Bravo Eco, quanto espera na posição toque, nível de voo 050, aguarda novas instruções. Só vai fazer espera na posição toque, Bravo Eco. Passarei 2230, faça espera no marcador externo, no externo, a 2 no pé, pista intraficada. Afirmativo, você vai fazer a espera. O hábito está... Tan 3144, desça até o nível de voo 060, faça espera na posição Itapa, pista impraticável. Olhando para a direita, agora na alfa, se é visto algum cachorro nas intermediações da pista? Gente, a Alfa mantém os dois Juliette, vai observar. Obrigado. Prossiga 3144. Espera na posição ITAP, nível de voo 060, pista impraticada. Mas o que aconteceu então? Só tem um estimado? Nada, foi cachorro na pista. Ah, tá, então é rápido então. Ok. vai efetuar a ordem de estado de acordo com a carga. Esse até o nível de voo 060. 060. Você tem estimado aí mais ou menos? Negativo. Passaria do 2230, senhor, assim que possível, aceita a detonação para o 7. Passarei 2230. Aguarde sua redação, por favor. Ok. Papá Romeu Delta, Papa Fox, desça até o nível de voo 070, faça espera na posição bom e estem para casa. 070, espere bom do Papa Fox. Passarei da DCO. Passa espera, passarei 2230. Zero, aguardando para possível pouso na onda 7. Controle para o controle, iniciou a órbita, mantendo 050. Vamos para controle. Bom, acho que a Bravo iniciou a órbita, está mantendo 050. A gente mantém a espera de toque nível 050 para a Tango, para a Bravo. Passarei 2230 para prosseguir para a pouso na pista no 7. Vai ter que cancelar a regra de voo instrumento, prosseguir em regra de voo visual para pouso na pista no 7. Afirmativo, a gente pode cancelar, senhor, mas gostaria de uma vetoração. Entro, passarei 2230, completa a espera em uma marcada de tempo, será orientado para pista no 7. Afirmativo, 2230. Ou 2067, chama agora o centro Recife, 125-1, ao CERN, 133-9. 251-339-2017, boa. Papa, Papa, Serra Charlie, para cancelar a informação com os campos locais do meu posto. Controle, está 3144. 3144, controle. Gentileza, possível chamado de aproximação. Bom, a Israel ainda está fazendo a vistoria. A pista para a retirada do cachorro, o TAM 3144, ainda não tem condições de se dar um estimado, aí ficaria a casa da empresa. Sim, mas por gentileza, só poderia buscar esse estimado, a gente não pode ficar rodando aqui sem estimado de aproximação. Com certeza, faremos o possível para ser o estimado o mais breve possível. Sim, aguarda aqui. 2230, perda de curva de aproximação. Guarda. A 3144, a torre informa um estimado de 5 minutos para a presença de explosão. Porém, esse prazo pode ser dilatado. Sim, 5 minutos, ok, sem problema. Obrigado. Se houver alguma alteração do horário, o senhor volta a nos informar por isso mesmo. É, o mais breve possível. Passarei 2230. Retoração para aproximação para em regras de voo visual na pista no 7. Esquerda para o 080, reporte para o cancelamento. Esquerda 080, cancela da presença. Regra de voo instrumento cancelado aos 1559, desça vocês vai para o circuito de tráfego pista no 7, altímetro no 018, reporte visual com a pista. Reportaremos, passaria do 2230. Falando para o negócio, o Bravo Eco solicitou o cancelamento de regras de voo, instrumento e portaria visual para o 7. Pela direção. Regra de voo, instrumento cancelado aos 1600. Desça para o circuito de tráfego, voe na proa da rotatória, recorte visual com a pista 1-7. Regra de voo, cancelada o instrumento, agora visual, proa da rotatória, descendo para a atitude de tráfego. Passarei 2230 visual com a pista no 7. Confirma, senhor. Dá visual com a pista no 7. Afirmativo, senhor. Gente, chame torre 118-95. 1895, até já. Quadrão de Salvador, boa tarde, 127-99. Aguarde. TAM 3144, a torre informa, pista liberada a partir de agora. Completo espera, aguarde, retorno para o sinal procedimento LS, que foi pista 90. Mas mantém-se mantém o nível de voo 060. Sim, 060. Patango Oscar Bravo Eco, a proída para a rotatória seria para o 090. Controle Alfa, controle Alfa, Papatango. Estrutura da rotatória para 090, Papatango, Oscar Bravo Eco, reporte visual com 17. Passará visual para 090, toda a rotatória. Papá Romeu Delta, Papa Fox, desça para o nível de voo, desça para 4.000 pés. Altímetro 1017. Abandono espera, vou na proa da posição pelo, para chegada bom. 4.000, posição pelo para o 044. 3144, abandono espera, agora vai tração para final do procedimento ILS X-Ray, completo curva pela esquerda proa 070. Desça para 060, desça para 3.000 pés. 060, 3.000 pés, 3144. 30, tem contato visual. Tem livre pouso, pista 97. Vento 960 graus com 79. Livre pouso, passaria do 2230. Azul 2711, no controle Salvador, sem identificação. Azul 2711, contato radar, 8 milhas, nordeste de Salvador. Vou na proa da posição ponto para chegada ponto, ajuste o altímetro no 017, chama e dá o descida. Proa de ponta presente para chegada ponta, Azul 2711. Não, normal, baixou e travou, 2230. Livre pouso, 140 com meia dúzia. Ah. 3144 está autorizada a final do procedimento elétrico. Se puxa no 0, desça para 2.000 pés, altímetro no 017, reporte estabilizado. 0907, 2.000 pés, reportagem estabilizada, 3044. Autorizado, Gol 1960, está pronto, Cop? Sim, Brasília 3.060 autorizado, via rota do plano, pista 10, primeira curva direita, arbor, transição, elefa, 5112, no transponder, controle 120, decimal 80. Autorizado para Brasília 360, 10 curva direita, arbor elétrico, 1220, decimal 8. Gol 1867, autorizado de funcionamento. 7. Prova já tem autorização do 3216, tá? Fortaleza nível 370, autorizado via rota do plano, pistão na 0. Primeira curva à esquerda, subida a mão, na transição Fruti, 5114, no transponder, controle 120, decimal 80. Sonda autorizada 370, via rota do plano, sendo a primeira aerovia, apesulou 119. Decola da 10, curva à esquerda, na saída a mão, transição Fruti, 5114, no transponder, 1208 é o controle, tá? 3216. Correto, portão 4, chame pronto. Vai chamar. Tá pronto para pushback de acionamento, tá? 3216. Chame táxi, 3216. Vai chamar. Controle, Oscar Bravo Eco já está visual com o campo. Tá passando Oscar Bravo Eco, chama agora a torre 118, decimal 95, tem um bombolo. 18, Oscar Eco, grato, tem um bom fazer. 0 Lisboa na Lima. Passa ali. Tá autorizado o táxi até a posição 1-3. Remoto 1-3. Posição remoto 1-3, 2-6, Reporte na rotatória. Reporte na rotatória, Bravo Eco. Barra Romeo Delta Papa Fox, desça para 3 no pé, reduza a velocidade 1.80 nós, vai seguir tráfego na aproximação, meia dúzia de milhas, Airbus 320. 3.000 reduzindo para 1.80 Papa Fox. Realizador de nova pista, tá 3.044. 3.144, chama agora a torre em 1.18, decimal 95, tem um composto. 295, obrigado, bom dia. Controle Salvador, boa tarde, Oceano 6320, sente da mãe. Controle Salvador, acende identificação dessa via chegada Mari para o nível 050, ajuste o altímetro no 097. Via 050, 097, solicita se possível voar Mari ou Itália. Autorizado voar Pro de Mari, o Oceano 6320. Manda Mari, Oceano 6320. Bravo Eco, prossegue final da 17. Reporte no través da RMAR. Reportando no través da RMAR. Informa espera prevista no através da RMAR, ok? Nossa, reduzindo o máximo. Da 33144, tem livre pouso pistando 0, vento 8, 0 graus, com 7 nós. Prisado pouso no 0, Tan 3144. O Fernando Berlândia. A Palma Meu Delta passa as fotos, desça para 2 no frente, está autorizada a final do procedimento LS-XY0, reporte estabilizado. Autorizado, 2000 e o procedimento X-Ray, dá 1-0, está no Papa Fox. Mais tarde, 8, né, 7, para o táxi, está 3216, 13 vale a bordo, 3-50, alterna, Salvador. Quer ouvir, confirme? 1-39. Táxi autorizado até ponto de espera da pista 1-0 via Índia, 1895-1017, bom voo. 1895-1017, obrigado, bateria. Vou gravar com visual com o tráfego da TAM na final da 1-0. Até mais tempo, senhor. Torre Salvador, uma boa, Xenero 6-1-4-1, tendo a 1-6-0 para mais. Agora na autorização de pouso. Afirmativo, só vai ser enquadrado como número 2, tá visão contra a frente. Na pista 1, só na pista 1-0. Firmo, tá 3144 para informação, eu tenho o Charlie 210 em aproximação para 17 no setor norte à sua esquerda, não interfere com a sua aproximação. Ok. 1-0-7, descida autorizada até o nível de voo 1-0-0. 1-0-7 até 1-0-0, 6-1-4-1, obrigado. Para descida azul 27-1-1. Azul 2711, desça para 4.000 pés, altímetro 1017. 4.017, Azul 2711. Amazora, 6-1-4-1 da 8, na 5, fica pra voar bom. Não tem a chegada, Oceano 1-4-1, número 3 na aproximação. Estabilizou o Papo Romeu Delta Papa Fox. Papo Romeu Delta Papa Fox, chama agora a turma em 1-1-8, decimal 95, reduza para a velocidade da aproximação. 118.95 reduzindo. Salvador, boa tarde, Papa Romeu, Delta Papa Fox, está estabilizado o sinal da 10. Delta Papa Fox, muito boa tarde. Continua a aproximação, aguardando a pista livre. Informa o tráfego a 500 pés, o Charlie 210, na final da 107, em espera, no setor norte. Tá, ciente, o Delta Papa Fox. 3144 no solo, azul 1, na livre direita, no 219. 219. Delta Papa Fox. Voltímetro marca 1017, vento 180 graus com 7 nós, tem livre pouso pista 10. Livre pouso 10, Delta Papa Fox. Oscar Bravo Eco, reporte quando visual com Embraer 145 na final da 10. Alô, Bravo Eco. Oxana, 6320, reduz velocidade 2309. 2306320. Azul 2711, vetoração para final do procedimento LSX 0 esquerda, proa 225, limite localizador. Esquerda 225, limite local, azul 2719. Fechamento correto, desça para 4000 pés, azul 2711. 4000, ajuste permanente, vive 2. Altímetro 10117 agora. 10117, muito obrigado. Puxané 6141, não é autorizado a descida para o nível de voo 060. 060, obrigado, já 1. Salvador, boa tarde, o azul 4089, tem informação mais para a vitória. Se puder incrementar o controle é grave. Ok, então. Graus com 7 nós. O problema na final de 3 milhas com o trem bate checado. Na meia linha mantém no 0. A linha mantém o trem 32 no meia. Delta Papa Fox no solo, aos 1-3, livre à direita, 1-2-1, decimal 9. Tá, direita 1-2-1, boa. Delta Decolar, 3, 2, 1, 3. Foxtrot. Sim, gente, ingresso e quilo agora de coordenação de posição, parte 3. Gol 1255, controle. A frequência nesse setor 126 decimal 85 e alterne 125 decimal 45. Tá, caso não consiga contato, retorna a frequência do controle. Autorizado ingresso no parte 3, atente ao balizador, pois a posição de parqueamento não foi informada. Alaska, Bravo Eco no solo agora, Alzula Meia, prossegue Pátio. Avai Tessio. Você está na frequência livre? Graças, eu também. Santo 32, Ouro Meia, decolou agora ao Ouro Meia, controle no 208. 208, obrigado, até a volta. É. Controle Salvador, boa tarde, Santo 32, Ouro Meia, decolou na Momo. Santo 32, no meio, contato radar na decolagem, subavia sai da mão, transição frote para o mesmo voo 370. Momo frote 370, 32, no meio. Canaima 320, desça para 3.10, altímetro no 017. 3.017, está livre da restrição de 5.000 etapas. Canaima 320, está livre da restrição vertical em etapas. Sob vetoração, mantém a presença para o limite localizado. Sente, livre da restrição ETAP, mantém a presença do limitado pelo local, que é 6320. Sané 6141, nos autorizado, descida para 4.000 pés, altímetro 1017. Azul 2711, reduz a velocidade 1880 nós, esquerda proa 205, limite loca. Reduzindo, esquerda, poderia confirmar a proa? Esquerda proa 205. 205, sente, o limite é loca, 2711. 867, decolou 108, controle no 20, desce na 8. 208, boa noite, 67, boa. Controle Salvador, muito boa tarde, gol no 867. Base gol 1867. Azul 2711, está autorizado a final do procedimento de LSXWay. Pista no zero, desce para 2.10, para o localizador esquerda, proa 145, reporte estabilizado. Esquerda 145, descendo para 2.000, local estabilizado, 2711. Saneme 320, reduz a velocidade 200 mais, aguarde o vetor final. 2-0-0-4-0-6-3-2-0. O 1-8-6-7, contato radar na decolagem, subavia saída Arbor Elefa para o nível de voo 360. Arbor Elefa para 360, 1-8-6-7. Autorizado para Paulo Afonso, nível 1-7-0. Decolagem pistão no zero, curva esquerda após decolagem, perfil de saída Momo, transição Froti, após... Direto Paulo Afonso. Controle 120, decimal 8, acione 5120. Guarde Oxenema 315. Oxenema 320, desça para 2.10, altímetro 107, reduz velocidade 1.809, vai seguir tráfego na aproximação Alfa Tango 72. Para o localizador, curva direita para o 065, reporte estabilizado. Sente, direita 065, desce 2.000, reduzindo, reportagem estabilizada, Xenia 63, 20. 4-4, decolagem pistão no zero, curva à direita após decolagem, perfil de saída da El, Leda e Dev. Controle 120, decimal 8, acione 5107. Você está preparando 9, autorizado Vitória, nível 340, decolando 4-4. Escola 1-0, Nadael, Leda e Dev, com curva à direita. Transpondente 507, controle 208. Azul 4089, correto, portão 2, chama o trânsito de estacionamento. Chamará 4089. Identificação, dessa via chegada bom para o nível de voo 090, ajuste o altímetro 1017. Bota 090, 097, bom 25. Você ligou no 867 para voar Telefa? Bom, no 867 está autorizado voar direto Telefa. Telefa, 867. Telefa 6141, não reduz a velocidade 2209. Desça para 3.000 pés, altímetro no 017. 3.261.4. 20.8, transponder 5135. Secretário 2230, correto, remota 13, chama o drone de estacionamento. A 32, o número autorizado pelo Centro Recife da presente direto a Abuco. Abuco da presente, muito obrigado. A 32, 16. A 32, 16, conforme instruções do Centro Recife, restrito ao nível de voo 330, cotejo. Afirmativo, 330, voo da Abuco. A 32, 16, copiou. A linha da restrição em Pelô de 4.000, meados. 141. Saliva da recepção, vertical em pelo, Ocean M1 no 41, desça para 2.000 pés, autorizada a final do procedimento LS X-Fit 10, reporte e estabilizado. É, vamos lá. Solo 23, livre à direita 1-2-1, decimal 9. Direita 2-1-9, obrigado. Passando Simbra, Oceano 6320. Passando aproximação, aguardando que está livre hoje. Aguardando 6320. O 1867, chama agora o Centro Recife, 128, decimal 8, alterne 126, decimal 0. 288-280, boa noite, 67, boa. Secundária, 126, decimal 0. 260. Azul 4089, autorizado, reporte quando pronto para o pushback. Reporta para o push, 4089. Paulo, boa tarde, Azul 2711, de processo. Azul 2711, boa tarde, táxi Alfa, Kilo, pátio 3, atento ao sinalizador, posição prevista 3, Romeu. Alfa, Kilo, pátio 3, 3, Romeu, posição 2719. Duna, altímetro no 017. Alô, curso, Oceané 6141. Oceané 6141, chame agora a torre 118, decimal 95, tem um bom posto. 295, graças. Salvador, boa tarde, Oceané 6141. 4-1, Tono 255, estão autorizados a descer para o 050, reduz a velocidade 2209. Número 2 na aproximação. E, 220, boa tarde. 6140, pista 0, 0,50 graus, com meia dúzia nós. 320, táxi via Alfa Juliette, portão 05. Alfa Juliette até o portão 6350. Está autorizado a final do procedimento LS previsto no 0, desça para 2 em vez, altímetro no 0, no 7, reporte estabilizado. Chama-táxi. Autorizado, chama-táxi 4089. Polo 255, está reautorizado a descida para 4.000 pés, altímetro no 097. 4.000 no 097, voa 25. 141 no solo, 30, livre direito no 21, decimal 9. 19, graças. Salvador, está 3805, posição 3, informação Mike para Guarulhos. Para ingresso. Alfa, vai aguardar, está de frente. Solo, Salvador, está 3805, posição 3, informação Mike para Guarulhos. Então, 3805, Mike confere Guarulhos, autorizado conforme rota do plano de voo. Via pêndulo 10, Papa Alfa Índia, voz conforme. Nível 340. Perfil de saída da El, Leda, Motiva. Decolagem, pistão no zero, curva direita após decolagem. Transponder 5130, controle 120, decimal 8. Autorizado Guarulhos, nível 340, conforme rota do plano. Apresentou 10, na palpa índia, demais posições conforme. 340, da Euleda Mótiva, 10, da Pola, direita, 130, 1208. 3805, correto, portão 3, chamo-táxi. 255, desça para 2 mil pés, está autorizada para o procedimento LSXV pista no zero. Reduz a velocidade 1 no 80 nós, vai seguir tráfego na aproximação a 6 milhas, nervoso 320. A 2000, livre LS, reduzindo ao 255. Também 6315, chama agora a torre 118, décimo 95, seu bombô. Muito Azul 4089 para o táxi, com 94 a bordo, 3 horas e 50 de autonomia, alterna Galeão. Azul 4089, táxi via Índia até o ponto de espera pistão no zero, quando lá torre 118 decimal 95, ajuste no zero no 7, bom voo. Autorizado o táxi até o ponto de espera da 10, torre 118.95, obrigada, bom trabalho. Igualmente. Posição 3, puxa acionamento, TAM 3805. TAM 3805, aguarde para início. Puxa, duas aeronaves irão taxi a retaguarda. Boa noite. Boa tarde, 6315, tem livre pouso, pista 10, vento 170 graus com 7 nós. Táxi com 72 a bordo, táxi 2 a bordo, 4 e 20, alterna Maceió, Azul 2788. Azul 2788, táxi autorizado via Pátio 1 no táxi Índia, que é o ponto de espera pistão no zero, quando lá torre 1 no 8 decimal 95, ajuste no 0 no 7, bom voo. Pátio Índia até o ponto de espera da 10, 1095, leia a torre, Azul 2778. Salvador, boa tarde, o TAM 3193. Com a informação, Mike, autorização Galeão. TAM 3193, boa tarde, Mike, confere só um instante, cópia, prepara a saída da EL Leda Irumi. Da EL Leda Irumi, 3193, aguardando. TAM 3805, coordene com a equipe de solo após passagem do ATR da Azul a cauda, autorizado para o inspecionamento, chame táxi. Após a passagem do ATR na retaguarda, vai chamar para o táxi de coordenação, 3805. Tarde, informo duas aeronaves para aproximação 110. Gente, mantém 4089. Voo 1255, completa a final do procedimento LSXY0, chame agora a torre 118, 19.95, bom posto. 25, Mariana, 25.